da fragilidade em si. O pensamento lá em você. E tudo me dia 23 de agosto de 2020, a data que se empoderou como meu dia triste. Ainda me lembro daquela ligação telefônica. Aparecer no hospital, parente de dona Suzana. E meu padrasto entrou correndo na minha casa, apavorado. Ô cadão, eu disse calma, Paulo. Deixa pra mim, dá o telefone que eu falo com o médico. E pela cara dos presentes, eu vi que o troço era sério. Dá-me força, meu senhor, pra me lidar com isso. Mas não há de ser nada que pessimismo. Deixa disso, lembrei da Bisa, no vô chaminé e da vó. Da sensação de potência e a vida não teve dó. Mas olha só, esse é o ciclo natural da vida. E por mais que a morte acerte, ainda é dolorida. Chegamos no hospital, eu e o Paulo e o Dé junto. E o plantonista chamou, comunicou do luto. Eu nunca vi o meu irmão tão revoltado. Com o secretário, chamou de canto e pediu: tua mãe morreu de outra coisa, mas eu posso pôr Covid no prontuário. Dia triste, toda fragilidade incide. O pensamento lá em você. E tudo me divide. Dia triste, toda fragilidade incide. E o pensamento lá em você. Lá em você. E tudo me divide. Eles vão dizer que a tua dor é facinho. Com o que tu passa é barbada, tarde frescura, neguinho. O egoísta só enxerga o próprio umbigo. O sofrimento dos outros pra ele sempre é um cisco. Fui consolado, muito obrigado. E que ironia, 2 anos depois do finzinho da pandemia, Deus me deu um presente, ainda que prematuro. Me enviou a Esté pra clarear esse escuro. Cada filho enviado foi um grande aprendizado. Com Dudu eu virei homem, me foquei no trabalho. Quando veio a Duda foi um consolo instantâneo. Porque antes dela sofremos um aborto espontâneo. O Isaac, o primeiro mamá eu que dei. E aquela crise pós-parto daquele eu quase fartei. A Radassa eu assisti, o parto não foi brincadeira. E na astúcia de Deus me trouxe mais uma herdeira. Justamente no momento mais frágil da minha existência. Digo, repito em alto e bom som: vale a pena confiar na tua presciência. É, esse foi meu dia triste. E como tu vê, Deus converteu isso em bênção. Irmão, se tu tem a tua mãe aí, se tu tem o teu pai, vai lá, meu irmão, olha no olho dele e diz que tu ama ele, diz que tu ama ela. Porque a falta que faz um pai, uma mãe, é terrível, meu irmão. Mas quando tu teve a oportunidade aqui em vida de olhar no olho deles e falar o quanto que tu ama eles, irmão, isso não tem preço. A morte é certa, meu irmão, mas o amor que nós levamos daqui, nós vamos carregar pra eternidade. No nome de Jesus.